pertence a Jesus. Tô caminhando, levando a minha cruz. Não adianta eu cortar um pedacinho lá no final do caminho e não entrar no céu de luz. Aqui na terra tudo é destruição. Tem muita gente que só vive de ilusão. Não adianta eu pensar só no dinheiro, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Eu pensar só no dinheiro, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Cristo é o caminho da salvação. Não existe outro, acredite meu irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra saída, Jesus. Acredite, meu irmão.